Quem sou eu? Pra quem sabe tudo sobre minhas dificuldades. Sou ninguém, sou nada. Quem sou eu? Pra quem sabe tudo sobre minhas fraquezas. Sou ninguém, sou nada. Como uma mulher que há 12 anos ela só jorrava sangue. Era ninguém, era um nada. A lei dizia que ela era uma maldita, uma imunda. Ela era uma ninguém, era um nada. Mas quando ela viu Jesus se esforçou, na orla do vestido a mulher tocou, e ele liberou naquele instante a cura. Alguém que nasceu pra gerar. Alguém que nasceu pra...